Capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou o lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, chefe, e dos seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Azarias, o chefe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Azias, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe tenho preparado, porquanto vós não a levastes na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores para que, com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e címbalos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos na segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaasriel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Micneias, Obede, Edom e Jeiel, os porteiros, e os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com címbalos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes sobre alamote. E Matitias, Elifeleu, Micneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas sobre seminite, para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da área. E Sabanias, Jeusafá, Neranel, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed, Edom e Geias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi, vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Kenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo e com som de buzinas e de trombetas e de címbalos, fazendo ressoar aludes e zarpas. Sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.